sable, balançable. Quando abriste a porta, não quis acreditar que fosse para sempre. E agora como é que eu vou fazer? Arrependido e a enlouquecer, fechado no meu quarto, não penso em mais nada. Será que chegou o fim? Quero te pedir perdão pelos meus erros. Agora percebi que és tudo para mim. Volta, meu amor, perdoa-me. Como pude ser tão louco? Esquece-me de ti. E agora vivo no sufoco. Volta, meu amor, perdoa-me. Agora eu aprendi. Quero dar-te o mundo. Eu não sei viver sem ti. Não sei onde estás. E quando estás sozinha, será que pensas em mim? Será que ainda tenho tempo para te provar que tudo mudou, tudo mudou? Volta, meu amor, perdoa-me. Como pude ser tão louco? Esquece-me. ir ao céu. O canal 1 da Antena Web. Tua vontade e o desejo. Sou mares e montanhas, tu o deserto. Como podes estar tão longe e sentir-te assim tão perto? Sou a noite, sou o pecado, sou o louco, o teu sonho desejar. Peço luz, peço paz, não te posso ver chorar. Fecho os olhos, adormeço, o tempo não quer passar. Como um vampiro, o lobo que persegue, o pecado que procuro, tua vontade concede. Morrer de sede, de desejo e dor, querer encontrar, mas não ter o teu calor. Porque te escondes, porque persegues, instinto de resistir, não vês que não consegues. Porque tudo o que eu queria era poder dizer-te um dia que te quero e desespero, te desejo e te venero. Ser o calor do teu corpo, ser o teu mar no deserto, querer tocar e sentir-te, estando longe ou estando perto. Mil e um pensamentos misturados pelo vento revolto, pelo tempo que sinto no momento em que te quero tocar, chorar e abraçar. É este o sentimento que me está a dominar. A noite a clarear, as horas a passar, o desejo a aumentar, a sede bem presente de te poder mostrar o que sinto e o que sei, o que fui e o que serei. Guarda bem na tua mente. Só me amas enquanto gemes e me tens e me tocas e sufocas de calor, de desejo, de pudor, sem magia. Em cada noite fria, onde te possuo, te domino, te construo. É mesmo assim, tão de repente, tu és assim, insaciavelmente escaldante. Porque tudo o que eu queria era poder dizer-te um dia que te quero e desespero, te desejo e te venero. Ser o calor do teu corpo, ser o teu mar no deserto, querer tocar e sentir, estando longe ou estando perto. Porque tudo o que eu queria era poder dizer-te um dia que te quero e te desespero, te desejo e te venero. Ser o calor do teu corpo, ser o teu mar no deserto, querer tocar e sentir, estando longe ou estando perto. Thank you.

Porque que só dou amor a quem não presta? Fizeste-me poeta do escuro, e foi no escuro que fiz esta letra. Na folha branca, lágrima mancha, a tinta preta ficou cinzenta. Foi tanta dor, não vale a pena. Hoje tens uma alma pequena. Porque que não me das a pessoa certa? Porque que só dou amor a quem não presta? Fizeste-me poeta do escuro, e foi no escuro que fiz esta letra. Na folha branca, lágrima mancha, a tinta preta ficou cinzenta. Foi tanta dor, não vale a pena. Hoje tens uma alma pequena. Olho para o espelho, pergunto se sou eu. É quando olho para o espelho, vejo tudo morreu. Porque quando olho para o espelho, vejo que o reflexo é meu. E já nem olho para trás, sei que tudo se perdeu. Não sinto a falta, não sinto teu olhar. Já nem sinto o amor que me fez sonhar. Porque choro, quero um novo mundo, algo mais profundo. Chega de momentos, chega de segundos. Uma cara nova, alma sem mentira. Tudo o que eu quero é uma nova vida. Fizeste-me poeta do escuro, e foi no escuro que fiz esta letra. Na folha branca, lágrima mancha, a tinta preta ficou cinzenta. Foi tanta dor, não vale a pena. Hoje tens uma alma pequena. Porque que não me das a pessoa certa? Porque que só dou amor a quem não presta? Fizeste-me no escuro, e foi no escuro que fiz esta letra. Na folha branca, lágrima mancha, a tinta preta ficou cinzenta. Foi tanta dor, não vale a pena. Hoje tens uma alma pequena. We'll be right back. tem de oferta um abraço. Sei o valor que ele tem, é ouro. Se tu me deres o que eu quero, vou-me empenhar e aquilo que eu quero é um beijo para amanhã, um sorriso à noite. Canal 1. No Chiado há tardinha às vezes, sorridentes vão de mão na mão. Bons rapazes são bons portugueses, ai madama, sua indigestão. Ideal das empregaditas, a finória vai um figurino. Com carcaça veste muitas chitas, diz olé pro Monte Fiorino. Leitaria garela, dá cá o pé, ai tira a mão, João, da coxa doce. Já está, antes não fosse, o saricote foi parar a Marques, lá para as belas artes. Assim mesmo é que é, diz o progresso, já conturbadas. João, para onde é que eu vou? Já fui, mas já não sou. Chiado a tardinha às vezes, sorridentes vão de mão na mão. Bons rapazes são bons portugueses, ai madama, sua indigestão. Ideal das empregaditas, a finória vai um figurino. Com carcaça veste muitas chitas, diz olé para o Monte Fiorino. Leitaria garela,